se inscreve no canal, visualiza porque é mídia, divulgando tudo. É o bichão que é, quem pra ninguém. Ainda não me chame de meu Deus, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava. É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer. Academia nível A e muita bonita, meu parceiro Rodrigo. Não é segredo entre a gente que o meu término é recente e você está arrumando que ela revirou. Sei que esse sentimento é pendente e existe sem bagunçar a minha mente. Vai passar um dia, mas ainda não passou. Sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado, que não tivesse no presente uma pessoa no passado. Aceitar essa situação é uma prova de amor, mas eu preciso que você me faça só mais um favor. Chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava. É um apelido carinhoso, é o mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava. É um apelido carinhoso, é o mais difícil de esquecer. Chame 10 ao vivo em Maceió. Meu parceiro Leo Abel, World Events. Sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado, que não tivesse no presente uma pessoa no passado. Aceitar essa situação é uma prova de amor, mas eu preciso que você me faça só mais um favor. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava. É um apelido carinhoso, é o mais difícil de esquecer. Assim que ela me chamava, é um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer. Visualiza porque é lindo, divulgando tudo. É o bichão que é, nem pra ninguém. É um apelido carinhoso, o mais difícil de esquecer.